duro pra um coração puro. Será também mais leve pra um coração grato. Assino sobre a pedra de um coração duro o fim desse contrato. Onde tudo é consumo, eu mato a fome. Eu bebo e fumo, compro meu rumo. Vendo meu nome, dobro meu turno em torno de quem me consome. São peças no desmanche do que foi um homem. Performo, sim. Perfumo, com o sonho de outro alguém me arrumo. Sumo, larica que nem vê o que come. Olha, pedaços mal colados dentro do uniforme. Memória do que fomos, apenas frames. A engrenagem rouca dessas firmas, carregando bagagem de outras famas. Todas, juntando mais maldade pra essas rimas. Todas, vai inventar seu jeito de ser livre. Destrava logo a porta dessas plataformas. Bandido bom é ladrão criativo, pra romper com essa porra de infinitas formas. Já descobri que não nos falta nada, que em todo ser há uma ração de beleza. Eu necessário a terra deu, de graça e o perdão é quem sempre faz caber mais um lugar à mesa. Olho por olho não, mano, olho no olho. Tá na nossa mão a gente se entender. Todo estatuto é feito pra ficar caduco. Mesmo com a letra morta fico proceder. PJL na JBL, não existe lei, mano. A guerra vai além do que mostra o mapa. A terra é território de ninguém, Brasil. Fronteira é uma premissa daquele que mata. Então defesa pessoal pro meu pessoal. É só um novo momento, nada pessoal. Eu não invejo homem violento, mas se ele chegar perto não vai ser legal. Amo quem eu sou pra esse chão que vim. Modo saiyajin, modo saiyajá do meu camarim. Modo sai de mim, quem quer me acalmar? Amor pra viver, ódio pra rimar, tô melhor assim. Aí, avisa pras crianças que essa vida é linda, e pra quem vive isso que ela é mais ainda. Eu nem espero o dia da vitória, que esse sabão não obedece hora. Desfruto agora. São flores do caminho que ninguém colheu. Faz da vida uma canção. Sou dono de nada e tudo em volta é meu. São flores do caminho que ninguém colheu. Faz da vida uma canção. Sou dono de nada e tudo em volta é meu. Sou dono de nada e